210, 10 no 8, vai chamar estabilizado. Azul 91 no 69. Torre Salvador, bom dia, Oxalé 6312, passa 1700, estabilizado, ILS, X-Ray, 10. Chame a 312, ajuste altímetro no 0, no 8, pouso autorizado, pistão no 0, vento no 80 graus, no 0 nós. Eu vou pouso no 0 para o Oxalé 6312. Eco Vitor Golf. Prepare o saído da EL, número 2, cópia. EL, número 2, cópia. Dois, um, nove, nove, agora uma pena, dois, cinco, zero. Dois, um, dois, um, nove, nove. Dois, um, nove, nove, após Mari Voaduna. Após Mari Voaduna. Descendo o fracão de tudo. Após mar, está autorizado para seguir descida para 2.000 pés. Após mar, está autorizado 2.000, 2.099. Por transição elétrica, decola da pista 1 no 0, após a decolagem, primeira curva direita. Achar 5522, controle 1 no 20, decimal 8. 3.000 autorizado, comando rosa. Arbor Elefa, saída 190, direita bora. 522, transponder, 208, controle. Está no 05, pronto, foi estacionamento, estou no 095. 1095, cotejamento correto, aguarde para o pulso. Guarda. Ok. Chame a 312, no solo aos 21, direita, no 21, decimal 1. Direita, 21, no solo, obrigado. Estimado que foi estacionado o voo 1095. Confirme. O tempo para o pushback e acionamento do voo no 095. Voo no 095, estou com uma aeronave no PAT 3 que já finalizou o push. Após a passagem da mesma, será autorizado. Para o PAT do azul, 2796 com 62 a bordo, 4 horas aqui no Rio de Janeiro. Azul 2796, autorizado táxi até o ponto de espera da pista no 0, via PAD, táxi em Índia, no ponto de espera torno, no 8, decimal 95. Quem negar o no 0, no 8. Via táxi, PAD, táxi em Índia, quando lá, 295, no ponto de espera, o azul 2796. Metriz 12, táxi via Alfa, reporte antes do táxi de leite. Dado ILS aqui, pistão no zero, reporte estabilizado, gol 2199. Tomara. América 69, descendo via Airport, 2016, 2016, América. Roger. Azul está sendo estabilizado? Ingressando na final agora, já vai estabilizar. Sim, já pode estabilizar. Romeu Golf, aguarde número 2, cópia. 1895. 1895, azul 9169. 33304, desça para 4000 pés, ajuste no 08. 4000 pés, 22, 3304. Novembro da Suíça, expressiva. Vai atenção para o 910, corredor da Cruz, para o regresso. Gente, tem condições de manter 1.000 pés para cruzar o eixo? Tem um Boeing 757-200 descendo para 2.000 pés. Pronto, mantenha 1.000 pés e repete através de Paris. 1.000 pés, apontar através de Paris, novembro da Suíça. Era azul, navio no menor. Final ILS, runway 10, report status. Final ILS, runway 10, report status. American speaking. Eco Vitor Golfo, pronto, cópia? Pronto, Eco Vitor Golfo, autorizado Sierra Bravo de Leste Romeu, via Zulu 44, após segue conforme rota. Nível 380, saída da El Leda após seguro. Decola da pista no zero, após a decolagem curva direita. Aciona 55 no 7, controle 120, decimal 8. Decola da pista no 7, curva direita na saída da El. Da... Eco Vitor Golf, o protegimento está correto, acionamento por conta em risco, confirma o táxi do EB? O táxi de decolagem, torre 198, decimal 95, quem negar 1099. A Juliette, 3254. O Jair 6312, após o Boeing da Gol liberar o eixo da Taxi Juliette, está autorizado Juliette, portão 3. Eu chego após a liberação da Taxi Juliette, portão 3, 8. Eu chego após a liberação da Taxi Juliette, portão 4. Cara, tá bom. Bom voo, eu chego após a liberação da Taxi Juliette. 5790, geral 9970, aguarde. Corre Salvador, bom dia, qual o 2199? O 2199, ajuste 1099, custa aproximação, aguarde, pista livre. Aguarda, na sua escuta, 2199. Só 3 de prazo. O 211 ao solo. Azul 9696, vira à direita, 1219, solta. 1219, ok? 1219, obrigada. Azul 2796, autorizado decolagem, pistão 10, 1970 graus, 109. Azul 2796. 9169, táxi alfa, reportante do táxi aí, Juliette. 9169, táxi alfa, reportante do Juliette. Paulo Bona 095 para o táxi, 142 a bordo, 250 perna galeão. 3.000 pés, 2019 agora, 3304. Zero vento no 70 graus, 109. Polo livre na 10, gol 2099. 1095 autorizado, táxi até o ponto de espera da pista 10, via Pátio Taxi Índia, no ponto de espera torre, 18, decimal 95, QNH 10, 19. 19, Pátio Índia, 18, 95. 7, 9. Federal 9970, tá livre pro último 43, chama táxi. Boa tarde, Leonardo. Liberosca, o Whisky da presente está autorizado a voar direto para a Ásia. Já comitou o golfo autorizado, ingresso a ponte aérea pronto no 7. 29, complete final in the call tower 118 to the small 95. Roger, we'll complete the approach tower 118.95, bom dia. Então 3304, doce para 2 mil pés, ajuste no 018, está autorizado e ele é sobre o pistão no 0, já está estabilizado. Informo que vai seguir um Boeing 757, agora em Duna com grau de 160. Da 3304, tá em redução. Sim, já está estabilizado. Bora 095, autorizado decolagem de pistão no 0, vento no 70 graus, no 0 nós. Ah, livre decolagem, vou no 0 não. Aviando 69, autorizado de 1 e S, 71. Bom dia, 2199. Voo 2199, táxi alfa, reporte antes do táxi 3 de leite. Reporte antes do táxi 3 de leite, voo 2199. Nine, clear to land 10, wind 180 degrees, 10 knots. Land runway 10, now you're going to connect. Até a posição, Echo Vitor Golf. É 95, decolar 231, no controle 120.8. 308, grato, bom dia, Gol 21095, conta base. Senhor de Salvador, muito bom dia, Gol 1095, na Arbo Alefa, cruza 2000. Gol 1095, contato radar na decolagem, desculpa, viu, sai da Arbo para nível 360. Arbo 360, Gol 1095. Estabilizado na LS TAN 3304. TAN 3304, complete a final de Xanitão em Salvador, 118, do sinal 95. 1895, a torre TAN 3304, boa. Torre de Salvador, boa, 9933. Boa, 9933, acende a identificação do serviço, chegada PF para 4 mil pés, ajuste no 018. Agora visual confronto. Fazendo a nossa whisky, chame a torre 11895. Espera agora a torre 10295, novembro a nossa whisky. Federal 9970 autorizado, até o ponto de espera da piscina 0, via parte está sem índia, no ponto de espera torre 118, do sinal 95, TNH 1098. Aguarde instruções. Dá uma espera no setor, aguardando a instrução lá, lembra da sua. América 29 on the ground at 35-4, located by next right, and we call ground 121 decimal 1. Located next right, 121. That's good to make. Federal 9970, ponte 090. Botei a ponte Federal 9970. 3304, pouso autorizado, pistão 10, vento 180 graus, 10 nós. Autorizado, pouso na 10, 3304. Continue via Alpha, hold short to Juliet, we'll call you there. American, speak it up. Eu acho que o uísque é autorizado para seguir para a final da 97, é porte 3 milhas fora. Autorizado seguir a final da 97, encontrará 3 milhas na capiteira, não deverá ser hoje. Serão 9970, Lima, tem pistola 0. Eco Vitor Golf, atento às três turbulências da Airbus da TAM. Autorizado a decolagem, pistão 97, vento 180 graus, 10 nós. Então, 3304, somos 36, direita, 121, decimal 1. Two nine. Confirm we're the whole short of Juliet. Hold short off Juliet. Roger, hold short Juliet. Do you have a gate parking solution for American 229? Gate 11, American 229. 11, that's good. 3304, taxi de Alpha, ponte 210. Alpha, 3304. Zé 9970, autorizado decolagem, pistão 10, vento 170 graus, 10 nós. Pistão 229, a report inside with the follow me car, they being gate 08. Roger, we'll call the follow me inside, American 229. Controle, contra dia, passando pela Papapapai com Vitor Gol, contato radar da decolagem, suba para o nível 380, Rio Negro da presente. 380, Rio Negro da presente. Okay, American Line 229 is clear. Juliet, April 1, and follow the yellow car until gate 11. Okay, cleared into apron 1, we'll follow the follow me car. Gate 9. The follow me car is now in the AB of gate 10. AB gate 10, the follow me car now. Very good, sir. We'll fill him up inside. We'll look for him at the gate 10. American gate 9. 3304, Juliette, portão 7. Juliette, portão 7, 3304. 2-0-9-9-9-9. Controle, Federal 9970, decolando a sua escuta. Federal 9970, contato radar na decolagem, suba via saída móvel para o nível 340. Via móvel 340, Federal 9970.

379 autorizado Guarulhos, apelo 1-0, Taubaté, nível 320, saída da El, Leda Motiva, decola da pista 1-0, após a decolagem, primeira curva direita. Transponde 5533, controle 120, décima 8. Fizendo 79, cotejamento correto, chama pronto, portão 1-0. Última número, acho que a gente ficou com Eco, Vitor Golfo, controle. Opa. Chuva restrita ao nível de voo 360, da presente está autorizado direto para Porto Seguro. 360, direto para Porto Seguro. Gol 9933, autorizado, e Elias, sector, pistão 0, reporte estabilizado. Autorizado, ele é que tem da 1-0, é para a cara de estável, 9933. Vitor em Josilete, prossiga. Segura 9970, chame Recife, na frequência 12685, alterna 12545. Victor Golf, comprando. Escuta. Chame Recife na frequência 125, decima 1, alterna 13395. 125, 13395. Prossiga até Júlia Serra. Sim, Júlia Serra regressando para Salvador. Sim, Expresso. Sim, até Júlia Serra. Vitorinho de Juliette, pronto com a minha. Vitorinho de Juliette, autorizado para novembro, Charlie Lima, decola da pista no 7, após decolagem em curva direita, no corredor Axé, aciona 0160, controle 120, décima 8. O cruzamento está correto, chame agora a torre. Kennedy é 0018. 2760. Clube mantendo o voo 190, agora 8 milhas para Conde, todos os radar encerrados, chame Aracaju, frequência 120.3. Confere, Fábio 203, Fábio 190, chama Aracaju 203, azul 2760. Azul 9170 autorizado, Campinas, ao peso voo 90 para o Bávia, pode ser conforme rota, nível 360, saída da El, Leda, Mótiva, decolado a pista 90 após a decolagem, primeira curva direita, transponder 5540, controle 120, décima 8. 9933, ajuste ao título no 018, pouso autorizado, pistão no 0, vento 160 graus, 12 nós. Zero pouso, pistão no 01, 9933. Azul 9170, protegimento correto, chama pronto, pushback, estramento. Sono 3179, posição 10, pushback, estramento. Sono Paula Bolsa 3179, pushback, estramento, posição 10. Sono 3179, aguarde. Então, 3179, em coordenação com a equipe de céu, chama para o táxi. Chama do Vitor Índia Juliette, aguardando a direção para decolagem. Gol 933, salve 51211 na frequência. 211, salve 33. Salve, gol 993, livrou. Gol 933, táxi autorizado. Alfa Juliette, portão 02. Alfa Juliette, portão 2, gol 933. Vitor Índia Juliette, autorizado a decolagem, pistola 7, 1 no 7, 0 graus, 1 no 2 nós. Vitorina Juliette decolado aos 5-4, ingresso é corredor de axé à direita, frequência de controle 1-2-0 decimal 8, boa viagem de regresso. Pelo axé 1-2-0-8, muito grato pelo regresso, bom dia, trabalho. Bom dia, esse é o Papatango Vitorina Juliette. Vitor Índia Juliette, corredor axé 1 no meu pé, você pode parar da barra. É passará no farol da barra, meu pé, Índia Juliette. Controle? Na sua escuta, controle. Chame a torre 1895. 1895, muito obrigado. Torre Salvador, bom dia, Papa Romeu, Hotel Juliette Serra. Hotel Juliette Serra, bom dia, proa da 197, reporte na curta. Afirmativo, reporte na curta final da 197, Hotel Juliette Serra. Papatango Vitor Índia Juliette, livre acessar para 2015. Muito muitíssimo grato, senhor. Índia, Juliette, qual foi o final de posto? Ao 1-2, 2-3. Hoje é a 3-1-2, prevalecei da PUCA e aguarda a cópia. PUCA do Adano. Olha uma foto, prossiga. Afirmo, saída da El Coral, número 2, cópia. Está pronto para o táxi, tem 219 a bordo, 3 horas e 10, então é medalhão. Está 3179 autorizado táxi até o ponto de espera da pista no 0 via Pátio Táxi em Índia, no ponto de espera torre no 8 decimal 95, quem negar no 0 no 8. Via Pátio Índia, ponto para torre 295, hoje último 0 no 8, está 3179. A 6312, pronto, cópia? Acerto. 6312, autorizado, Recife, Apesilu 7, nível 350. Caída PUCA, transição. Passa para Lima, Lima Fox, pronto, cópia. Dois, um, bom dia, tá 3179, ponto espera da 10, pronto. 40, saída da El Coral, decola da pista 17 após a decolagem, curva direita. Transponder 5543, controle 120, decimal 8. Olha uma foto, cotejamento correto, confirme PAT para o B. contato de decolagem em torre, 198, decimal 95, tinha negar 10 no 8. Paulo, gol 2196. Gol 2196, você é pronto, cópia? Pronto, cópia, 2196, centro do hotel, posição 62. Gol 2196, autorizado, Serra Bravo, Papa Serra, via Upper Zulu 44, nível 360, saída da El, Leda, após direto Porto Seguro. Decola da pistão a zero, após a decolagem, curva direita, aciona 5551, controle 120, decimal 8. Gol 2196, autorizado, nível 360, Porto Seguro, Upper Zulu 44. Decola da 10 porra direita, da El, Leda, direto Porto Seguro. Responda 5551, controle 108, gol 2196. O 296 é correto, seu patrão. Amanhã é 2196. Santa Napolitana Pericordial, até 3304, formação hotel na posição de número 7, cópia para Brasília. Dia Mário, para o 350108. Batalha no Vitor Indy Juliette, confirme Nova Visão. Batalha no Vitor Indy Juliette, na atração do Zenfama do setor, frequência livre. Decola 203, controle no 20, decimal 8. 0 8 3 1 7 9 9, bom dia. 3 1 7 9, contato com o radar decolagem, cuidaria da E para o nível 3 2 0. Dia da E 3 2 0, 3 1 7 9. Salvador, Papo de Fome, Índia Delta Novembro. Índia Delta Novembro, prossiga. Delta Novembro, decolado de Jauá, nacionado 2000, com plano para Serra Novembro, Médio Romeu, na sua escuta. Índia Delta Novembro, confirme POB. Atitude, como é? Dois a bordo e passando 710, 740 pés. Janela 311, afirmo, cancelar as restrições de nível e velocidade da Chevrolet. Ah, ok, muito obrigado, só para confirmar. 296, a sua família dúvida está livre, chama o táxi. Autorizado, passa para o táxi, 2-1-0, reporte táxi Lima Lima Fox. Apostará, 0-90. Índia Delta Novembro, confirme o índice precisamente. Pulaque. Já 2 autorizado táxi, direita ainda até o ponto de espera da pista no 0, no ponto de espera torre, 198 decimal 95, QNH 1 no 0, no 8. Qual é o nível que mantém? Estou no nível 407. 7 de novembro, confirme se irá manter o nome 407. Negativo, após cruzar a saída da terminal, solicita 035. Para novembro, confirme a radial de distância de BA 900 mais que Romeu. Boeing da Gol no portão 612, aqui já finalizou o push e já vai iniciar o táxi. Após a passagem do mesmo, será autorizado. Paulo Gol 2196 para o táxi, 1804, 2045 da economia, para a Meio, autorizado táxi até o ponto de espera da pista 90 via parte táxi Índia, no ponto de espera torre, 18 decimal 95, QNH 10, 18. Táxi, você pode esperar nada bem, 2095, 2095. A 3304 autorizado Serra Bravo, Bravo Romeu via Peso Luno 7, nível 360, saída A, por transição Elefa, decola da pista 0, após a decolagem curva direita. Aciona 5550, controle 120, decimal 8. Nível 360, Peso Luno 710, direita A, do Elefa 5550, 1208, até 3304. Para 3304, cotejamento correto, estamos prontos para o spec acionamento. Maria, obrigado. Lima, Lima, Fox, e Washington, DC, papá. Avião 170 está livre, portão 1 chama táxi. A Lima tem pista no zero. A Lima está no zero, 2196. Aguardando aquela proa de pulca. Tá. 0, vento 1, 60 graus, 12 nós. Uba, pessoal, pode dar pra gente autoridade direto pro Cuca, foi pra nível 350. 350 pro Edipuca, 6311. Chamar 6311, desce para 3000 pés da sua gente, ajuste na 08. 3000, 18, 6311. O Índia 090, Salvador, voltando. Salvador, escuta. O plano foi apresentado aqui na sala AIS de Salvador? Repita. O seu plano foi apresentado aqui na sala IS de Salvador? Afirmo. Na sala IS de Salvador já há algum tempo. Ok, estou em contato aqui com a sala IS e o mesmo está informando que não há plano do seu tráfego. Papatango Índia Delta 90. Realmente. Papa Uniforme Índia Delta 90. Ok, Papai Uniforme. Vou checar aqui, vamos lá. Controle 63, estou no ONU, está autorizado, é feito, não certo? 63, no ONU, tráfego superado, desse para 2000 pés, autorizado e aberto, o senhor é restabilizado, o general 63, no ONU. Eu acho que os 2000 reportará essa vez, não, 63, no ONU. Voo 2196, contato com a decolagem, suba a vista da EL, está no nível 360. Via da EL, nível 360, posso dar de voar direto Leda? Voo 2196, abre a gente autorizar direto da EL. Tá, faz a gente da EL, 2196, obrigado. Voo 1160, deixa para 3000 pés, ajuste na 09. 3000 com 09, no ajuste, voo 1160. Agora estamos para a taxa, 7 a bordo, 2 horas e 5 dentro do avião, perna de Ribeirão Preto. É 3179, chama o centro de registro na frequência 125, décima 1, alterna 133, décima 95, são 3179. 3859, autorizado Serra Bravo de Charlie Tango, rota conforme plano de voo, nível 360, saída África, Elefa, decola da pista no zero, após a decolagem curva direita, aciona 5555, controle 120, décima 8. Salvador, voltando. A sala IS tem um único plano do senhor, indo para Serra Novembro, Mike Juliet, que seria para as 11 horas, ou seja, já teria vencido. Estabilizou na final VF aí, 631 para hoje. É 319, torre 1, número 8, décimo 62, eu vou pro 1862, obrigado, 6319. Corrigindo, 18, 1, 8, 95, 6319. 95, obrigado. Voo no 1160, desce para 2000 pés, autorizado final do S, reforço localizador estabilizado. 3000, vai estar estabilizado no... saída 1160. Controle, você poderia coordenar por hoje, Aracaju, por hoje, a 6303? Será coordenado. Obrigado. Oi, Salvador, dia 90. Prossiga, 90, estou na escuta. Exatamente, o plano é para Serra Novembro, Mike Juliette, às 12 Zulu. O que eu tenho aqui foi transmitido aqui para as 11 Zulu, 1100 Zulu. M13 no 1, o tráfego que decolou da 17 está prosseguindo pelo setor sul, o Alpha Charlie 90, o Aerocommander está em ascensão. Não interfere com a aproximação, tem pouso autorizado. Pistão no zero, vento 170 graus, 10 mais. Afirmativo, está visual no tráfego, subida agora, hoje, 63, 19. Lima Fox, decolado aos 1:06, na espera de controle, 120.8. 120.8, lembra de uma foto, graças. Na presente, voa direto a Aracaju, 863, 1:02, obrigado. Controle Salvador, respondia, papapá, Lima Lima Fox, você falou da uma festa via da El. Papapá, Lima Lima Fox, contato com o radar decolado e suba via saída da El para nível 240. Via da El 240, Lima Lima Fox. Nós vamos reativar aqui o seu plano, acione o código 5541 e informe seu estimado de pouso em Maracaju. Informado pelo senhor que após as 40 milhas vai subir para 3.500 pés. Já quase 20 milhas de Salvador, não tem um tráfego a reportar no setor, mantém-se em condições visuais de 1.500 pés. 40 milhas sobe para 3.500 e para informação e alerta, centro Recife na frequência 12.685 e alterne 12.545. Está aqui, ela escuta? Okay, só para informação, vai manter a posição e aguardar para decolagem, e o tráfego decolou da pista auxiliar no mesmo perfil de saída, em nível inferior aqui, para evitar tráfego. Aqui a frequência de Recife, 12.685, alterne 12.545, alterne também 12.60. Alfa, 63